mudar para melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Saudações, esse é o Correio do Contra. E hoje eu venho apresentar uma integrante, uma visitante VIP do nosso podcast e equipe do nosso blog, que é a Laura. Apresente-se. Então, olá pessoal, meu nome é Laura Giordani, futura historiadora, e eu sou do Contra. Pois bem, aqui só entra gente que é do Contra. Hoje nós vamos estrear o Correio com duas mensagens de ouvintes. A primeira, uma mensagem de quase revolta, né, do Bruno, que a Laura vai ler pra gente. E também é mais longa, né? Valeu, Govanon. Ah, se entrou é pra trabalhar. Né. Bruno César Alves de Freitas Ferreira Mendes. Nome esse cara nobre, é meu amigo. Hein? É, ele tem nome, esse amigo é de um nobre, né? Ele tem um nome comprido, né? Não sei, faltam os outros 15 sobrenomes da família real portuguesa. É, tipo Bibiano, Serafim, né? De Bragança. Orleans e Bragança. Então, ele diz: eu não diria que a guerra entre os Starks e Lannisters estava fadada ao fracasso. Veja bem, se Edmure Tully não tivesse entrado em combate direto com os Lannisters e tivesse permitido a passagem deles para que tentassem chegar em Rochedo Casterly, o qual Robb atacava os vassalos, o exército de Tywin Lannister teria sido pego entre as duas partes do exército, tanto pela frente como por trás, geograficamente falando. O que muito provavelmente acabaria por representar a captura ou morte de Tywin. E provavelmente impediria que o mesmo ocorresse ao socorro de Porto Real durante o confronto que houve ali entre o exército do reino contra o exército de Renly. O que, hipoteticamente, poderia representar a derrota total dos Lannisters? O que acontece é que Robb não contava com a afobação de Edmure Tully. A guerra praticamente estava ganha, e restaria apenas acertar os termos com os Baratheons e chassar os homens das Ilhas de Ferro, que estavam invadindo o norte. Essa estratégia foi dita pelo próprio Robb ao Edmure Tully, pensar o exército entre as forças no início do terceiro livro. O restante são suposições. Entretanto, a guerra em si não estava perdida. E isso foi comentário no terceiro livro, entre as páginas 154 e 156. Certo, nosso especialista, o Pedro, nosso especialista em Game of Thrones, não está presente. No entanto, eu posso dar uma pincelada sobre a minha intenção em falar que a guerra estava perdida. Primeiramente porque era uma guerra econômica. Se nós compararmos as riquezas dos Lannisters com a riqueza dos Stark, a balança pende muito sensivelmente para os Lannisters. Embora agora o Tywin dissertou que a riqueza está acabando, né? Que a riqueza tem um fim. No entanto, o que a gente observa nos capítulos, não vou falar de livros, é que mesmo com todas as batalhas ganhas, o Robb ele perde no final. E não só pelo casamento vermelho, não. Por uma série de cagadas que ele vinha fazendo e que nós mencionamos no capítulo passado. Mas quantos anos ele tem no livro? 16, né? Cerca de 16 anos, né? Na série ele aparenta ter mais, até por uma questão de lei na Irlanda, onde é. Tiveram que adaptar por causa da personagem da Daenerys, né? É, exatamente. Porque pela lei da Irlanda você não pode filmar, mesmo que seja um ator maior de idade, você não pode filmar ele, o personagem sendo menor de idade. Mas isso são pormenores. E uma hora dessa o Pedro vai soltar um disclaimer, nem que seja por escrito, o direito de resposta do senhor Pedro Cava. Vamos passar agora para a mensagem da Fernanda Cabaite. Um beijão, Fernanda Cabaite. Antes de ler, muito obrigado pela divulgação na sua página, que eu retribuo aqui, Fanáticos por Game of Thrones, a página dela no Facebook. Então você, meu caro ouvinte do Contra, se você gosta de Game of Thrones, curta. É uma ordem. Ela diz: espera, o lance da religião dos sete, os novos deuses, com referência à palavra septão, simplesmente explodiu a minha cabeça. Se tivesse mais umas 2 horas de gravação, eu escutaria com prazer. Mas, Fernanda, se tivesse mais 2 horas de gravação, eu não editaria com prazer. Parabéns pelo podcast, Govanon, sempre 100%. Fico muito feliz que tenha gostado. A Fernanda, muito obrigado. E eu soltei aquela ideia do septão. Isso foi, eu pensei aquilo naquele minuto. Aquilo matutava na minha cabeça, mas eu resolvi soltar. E eu achava que era idiotice. Mas foi bem recebido, né? Então nem vou falar que foi a orelhada minha. Se algum de vocês entende melhor de português, corrija se estiver errado. Pois bem. Para corrigir se estiver errado, eu recomendo, vai estar aqui na show notes embaixo, mas eu vou divulgar alguns contatos nossos em que você pode nos xingar, pode falar que tá legal, pode falar que tá ruim, enfim. Da crítica construtiva. É, ou destrutiva mesmo, né? Porque a internet... A gente vai ler e vai dar risada. A internet tá aí, não quer dizer que a gente vai mudar grandes coisas, mas você é livre pra reclamar. Todo mundo tem direito de reclamar, né? Claro, claro. Eu vivo reclamando. Primeiramente, o nosso Gmail, o nosso e-mail do Google, o contracastcontato@gmail.com. Eu falei Gmail várias vezes, eu não tô recebendo um centavo, hein? Então, Google, nos ajude. Nos pague. Precisamos de dinheiro. Nosso Twitter, o @contracast, onde você vai ter doses diárias de cretinice e humor de gosto duvidoso. Provavelmente piada ingrata. Sim, sim. O mau humor que a gente destila aqui, as melhores gotas devem ir pra lá. E a casa do Do Contra mudou, sabe, Laurenti? Agora é, nós saímos do Blogspot, que é uma ferramenta muito mainstream, e agora nós somos hipsters, nós fomos pro WordPress. E também somos mais chiques agora que estamos no WordPress. Vamos, porque o teminha o bonito. Nome, o nome em inglês. Isso. É o contracastword.wordpress.com. Fácil, vai estar aí embaixo na show notes. É, você não vai precisar voltar ao arquivo para pegar esses endereços, então não precisa correr para pegar a lápide em borracha e nem precisa deixar o trocador do ônibus na mão. É, basta olhar ali na show notes que vai estar anotado. Certo? Outra coisa que eu quero ordenar-lhes é que assinem o feed. Quem tem espertofone pode assinar o nosso feed para receber já o arquivo automaticamente, que também vai estar na show notes. Poupa dinheiro, poupa tempo. É, e eu vou poupar o meu tempo de falar um endereço gigantesco. Então vai estar aqui embaixo, você clica e assina. Ele deve se redirecionar para o agregador de feeds e você vai assinar. Agora eu quero falar sobre Facebook, o famoso cara livro. Nosso cara livro. Nosso cara livro. É, você está intimado a curtir nossa página no Facebook e trazer outras pessoas a curtir. Como é que eu pretendo pagar esse favor da parte de vocês? Nós temos um brinde. Sabia, Laura? A gente já entrou chique. Um brinde? Um brinde. Como vamos fazer isso? Quando a página chegar a 200 curtidas, e 200 curtidas que se reverterão, que devem não, se reverter... Não, mas espera um pouquinho, um minutinho aí, querido Govanon. Quantas curtidas nós temos agora? 49 curtidas, 49 almas viventes, se é que não morreu alguém até o fechamento dessa edição. Se não, não morreu alguém. 70? Se, não, não sei porquê. 49, esse número cabalístico, né? Eu não gosto de 49. Não, nem eu. 49. Na verdade, eu não gosto de nenhum número abaixo de 3 dígitos. Não, no meu contra-cheque aí eu gosto, meu número que tem uns 5 dígitos, sabe? No baixo. Depende da ocasião, né? Pois é. Mas com 49 almas viventes, até o fechamento dessa edição, nós queremos chegar até o fechamento da próxima edição com 200 almas viventes curtindo a nossa página no Facebook. Só que, para destravar esse sorteio, a audiência do nosso podcast, nosso querido ContraCast, vai ter que chegar a 200 também. Vamos resumir. Se nós chegarmos a 200 curtidas no Facebook e 200 downloads, incluindo os feeds, nós vamos destravar o sorteio e vamos sortear na página do Facebook uma alma vivente que vai ganhar um brinde. Como esse sorteio vai ser organizado, eu ainda estou pensando, mas deve ser algo baseado na mera sorte. Uma pequena dica é, se o programa passado foi sobre Game of Thrones e nos podcasts ímpares falaremos de Game of Thrones, bem provável, talvez sim, talvez não, Então você já pode tirar, né, o tema do nosso próximo brinde. Então... Então, será que é uma espada? Talvez, eu comprei uma espada. Será que eu comprei uma espada? Será que eu comprei um trono de ferro? Aí vocês só vão saber... Será? Quando trouxerem mais 151 almas viventes pro nosso convívio. É isso. Espalhem para os amigos. Espalhem a palavra. Munique e a Cólera de Deus. A história do atentado, a Olimpíada de Munique. Estão comigo aqui Pedro Cava e a Laura conosco. Salve. Vamos. Olá. Lá. Vamos começar um pouco antes, né? É bom. Isso, um pouco antes dos atentados, né? Como todo artigo de história coloca, vamos pegar a situação no momento, onde é que estava o mundo. Isso. Guerra Fria. Ah, um disclaimer. Boa parte dos eventos nós organizamos conforme o filme Munique, do Steven Spielberg, que é de 2005. Exato. Vencedor de 5 Oscars da Academia. Tá? Um trabalho competente e um tantinho assim tendencioso. Um tantinho, né? Mas não muito, não achei muito tendencioso, não. Não, não. Apesar de que quando se termina você tem aquele sentimento negativo, né? Sim, você quase simpatiza com os caras, mas... Quase. Quase. É, mas pelo que eu entendi, a mensagem do filme é a seguinte: a vingança não acaba, o ciclo de ódio sempre continua. É, até porque o Setembro Negro, ele vai revidando progressivamente. Mais à frente a gente... Essa é pra depois. Isso. Primeiramente, a gente tem que falar como a organização Setembro Negro começou, certo? Certo. As origens dela e quem compunha, né? Porque surgiu do nada, ela não surgiu, né? Ela foi composta... Uma geração instantânea de terroristas. Terrorista, é um buraco que sai. Tipo, eles brotam. É um spawn de terroristas. Primeiramente, origens e composição. Ela foi composta por membros da Al-Saksiya e da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina. Ela era um braço armado, a Setembro Negro era um braço armado da Al-Fatah, que na época era comandada pelo Yasser Arafat. Eu posso interromper? Adiante, por favor. Tem um clássico da internet, que é o vídeo Hills on First com o Bush. E quando a mulher fala Yes, sir, ele pergunta Yes, sir, Arafat. Muito quem? Bom. Vou colocar o link aí no... Na show notes. É sensacional, mano. Ela surgiu em resposta à repressão criada pelo governo da Jordânia aos palestinos, o governo que era chefiado pelo rei Hussein II, não confundir com Saddam Hussein. Saddam Hussein surgiu depois da Primeira Guerra do Golfo. Isso, e um pouco antes da Guerra Irã-Iraque, ele é o anterior, se não me engano. Participou da Guerra Irã-Iraque. Revolução? Sim, sim, é. Ele não, é... mas o fato é que o Hussein, ele chegou ao poder depois dessa Guerra do Golfo. Nossa. E foi auxiliado pelos próprios Estados Unidos pra colocar ele lá. Sim, pra derrubar a Revolução. Assim como Osama. Assim como boa parte dos radicais do mundo. Pois é. Todos os inimigos dos Estados Unidos, eles que criaram. Chamando a raposa pra tomar conta do galinheiro. Falta de e o rei Hussein II, que era pró-Ocidente, ele sofreu uma tentativa de golpe por parte dos palestinos na Jordânia e passou a perseguir e reprimir os cidadãos palestinos na Jordânia. Então, em 71, foi criada a Organização Setembro Negro. Apesar dessa repressão ter durado mais tempo do que setembro, eu acho que creio que o pior foi em setembro, né? Se não teria sido outubro negro ou dezembro negro, mas... Outubro já é um mês muito ocupado. E com outra feriados, cor. Né? E com outra cor, né? Isso. Os palestinos foram reprimidos e em 71 foi criada, né? É. A Setembro Negro. E as suas primeiras ações, a sua primeira turnê, né? Foi envio de cartas-bombas a autoridades israelenses e jordanianas. Muito válido. Sequestro de aviões, não para acertar em prédios, mas para trocar por prisioneiros. É, deve ser para acertar pirâmide ou então areia. É. Explodir, mas não bater em prédio nenhum, né? Assassinato de oficiais do exército jordaniano, né? E a ação mais ousada do grupo antes dos ataques de Munique foi o assassinato do primeiro-ministro da Jordânia, Wassi Tello, em 1971. Isso que botou... Eu sei que você pronuncia. Eu pensava, sei lá, na minha cabeça era Wassi Fitter. Eu não sou especialista em árabe. Árabe. Vamos contar, espero que nenhum árabe descendente fique chateado conosco pela nossa pronúncia pífia em nomes em árabe, tá? Fica... Não, se ficar chateado, manda um e-mail pra gente que a gente corrige. Sim, sim, sim. E a gente já fala que a gente vai comentar os fatos de Munique, nós não vamos fazer nada muito novo. É, nós vamos colocar um olhar atual sobre o que aconteceu. E em 71, esse atentado ao primeiro-ministro da Jordânia foi o que colocou o Setembro Negro nos jornais, certo? Para em 72 eles estourarem mundialmente em Munique. Que termo ingrato que tu usou, hein? É. Turnê internacional. Turnê internacional. Vamos passar para a parte do atentado. A infiltração. São 4 horas da madruga, dia 5 de setembro de 72. Será que eles escolheram o mês para coincidir com o nome do grupo? Não. Acho que a Olimpíada era... coincidiu, né? Mas a Olimpíada ela começou em agosto, não? Ela começou em agosto. É, talvez. Foi uma feliz ou não tão feliz assim coincidência. Eu acredito que sim, porque já estava acontecendo aquelas festas. Ela estava para terminar, se eu não me engano. Estava acontecendo aquelas festas que acontecem sempre nas vilas olímpicas. Ah. É, tipo, no início das Olimpíadas, sempre o pessoal sempre tá um pouco mais preocupado. Daí, quando tá chegando o final, eles já relaxam, tipo, tá acabando, a gente pode dar uma solta, não aconteceu nenhum problema até agora. Uhum. Relaxa, desce a pica, reforça todo mundo. Então, dia 5 de setembro, né, 8 terroristas do Setembro Negro entraram na vila olímpica vestidos de atletas, com mochilas, né, disfarçados. Tanto que 2 americanos, não foram americanos? Foram os americanos, sempre. Olha, eles, sempre, né? Eles. Sempre facilitando, né? Dois atletas americanos ajudaram eles a escalar o muro, porque tava depois do fechamento da Vila Olímpica, né? Não sei se vocês sabem, mas Vila Olímpica é morada não, né? É protegida. Ela é trancada depois de uma certa hora, o povo tava voltando das festas, né? Então, dois americanos ajudaram 8 terroristas a entrar na Vila Olímpica. Olha, mas eles achavam que estavam ajudando 8 atletas a voltarem para os seus dormitórios depois de um belo dia de farra. Afinal, eles estavam fantasiados de atletas, né? Cosplay. Estavam fazendo um grande cosplay ali de atletas e deram pepé para eles subirem. Vale lembrar que não havia, no início da década de 70, não havia tanta preocupação com a segurança dos atletas. Achavam que a paz olímpica reinava. Então não tinha segurança, não tinha policial. É que mesmo sendo Guerra Fria e, né, e acontecendo na Alemanha, o pessoal tava lá para comemorar a amizade entre os países. Vamos todos competir amistosamente, não é mais sobre guerras, é sobre capacidade. Vamos todos comemorar esse evento mundial. É sobre quem fabrica o melhor hormônio, enfim. O melhor soro de sangue de cavalo. Sim, sim. Anabolizante de esquilo. Já lá dentro, a ação é um grupo terrorista que era amador. Todo mundo era amador. Forças de segurança e terroristas, tá? Então, por que não invadir primeiramente o apartamento 1? Muito justo, né? Pra começar. Ah, pra começar, né? Ao abrir a porta, o juiz de luta greco-romana, o pesadamente Josef Gutfreund. Gutfreund. Embora ele seja israelense, o nome dele era alemão. Ele com seus... Gutfreund. Ele tentou bloquear a porta com seus 130 quilos de lutador de greco-romana. 135, segundo a minha fonte. Ó, temos uma variação aí. Vamos colocar que foi com as roupas, né? É, ele tava vestido pra ir dormir. Ele só achou esquisito que a porta tava sendo forçada. Mas ele era judeu, não era? Sim, judeu. Vale então lembrar... Então coloca aí 2 quilos de pelo. É, olha os estereótipos. Vai dizer que não tem um israelense depilado por aí, né? Não, tô falando de depilação. É normal, é conhecido que judeus como um todo eles são mais peludos. Sim, é. Eu pensei que eram os italianos. Também. Ou o pessoal do país do Tony Ramos, né? Não, é que o pessoal tem que entender o seguinte, que, não, que os israelitas, os judeus, eles não têm nome judeu, sobrenome judeu. Porque mesmo eles sendo um povo, eles estavam espalhados pelo mundo. Eles estão espalhados eles pelo adotaram, mundo. Eles adotaram sobrenomes dos lugares que foram abrigando a eles. Mas tem uma nova geração, ou uma geração antiga... Tem uma parcela da população israelense que mantém sobrenomes antigos e tal. Aqui no Brasil são os cristãos novos. O pessoal Bereira, Carvalho, Oliveira, tudo isso é... Oliveira? É, judeu. Sim, sim. São os judeus que fugiram da Inquisição em Portugal. O governo espanhol lançou uma lista de 5 mil nomes de sobrenomes que, se você provar que tem aquela ascendência, você tem sangue judaico na sua família. É. Então, apartamento 1, de qualquer forma. E o Josef, ele bloqueou a porta e, com a confusão, né, ele esperava que na confusão alertasse os outros colegas de quarto e possibilitou que o Tuvia Sokolovski, né, também atleta, ele escapasse pela janela. Um ato heróico. Ato heróico, mas ele não foi morto, ele foi rendido, né? Ele foi ferido com coronhadas pelos atacantes, não de futebol, mas os atacantes terroristas. É bom explicar. É porque, né, estávamos numa Olimpíada. Vamos sempre lembrar que estamos numa Olimpíada, né? Por mais triste que tenha sido. Enquanto também o treinador Moshe Weinberg levou um tiro no rosto, tá? Na invasão do apartamento 3, houve luta, pois os terroristas não contavam que a seleção de halterofilismo estava naquele quarto. Na verdade, o próximo Weinberg, ele direcionou os terroristas para lá, esperando que os fatões pudessem render os terroristas. Brilhante, brilhante. Foi dentro das limitações, foi brilhante. Então houve luta. Ali havia... Um segundo, sim. Não eram só halterofilistas. Esgrimistas e atletas de tiro. Sim, o pessoal completo ali, né? Quase um regimento. Então houve luta entre halterofilistas, esgrimistas, atletas de tiro e terroristas amadores, certo? Saldo da luta: Josef Romano, halterofilista, foi metralhado. O Weinberg, que já estava ferido no rosto, foi metralhado. E o halterofilista Gad Tsubari, não japonês, mas israelense. Onde é que é esse nome? Gad? Gad, é. Nome curto. Deve ser um nome judeu mesmo, né? Deve ser um nome judeu. É. E esse conseguiu escapar. Então, os 9 reféns restantes, incluindo o técnico de esgrima, o André Spiltzer, que ele tinha acabado de chegar à Vila Olímpica. Deu o azar. Festa, né? Ele estava sem ideia nenhuma do que estava acontecendo. Sim, os terroristas aparentemente estavam tão desorganizados, era um terrorismo moleque, né? Então, presos, né, os reféns, eles passaram a fazer exigências às autoridades israelenses, que fossem transmitidas as exigências deles. As exigências foram a libertação de 234 prisioneiros da OLP detidos pelo governo israelense e a libertação de 2 radicais alemães, Andreas Bader e Ulrich Meinhof. Do grupo Bader-Meinhof. É engraçado, né? Andreas Bader e Ulrich Meinhof, extremistas do grupo alemão Bader-Meinhof. Justo, muito justo. É justo. Às vezes não tá na liderança, não? Sim, mas assim. um pouco narcisista, né? Para um nome de grupo, né? Não, eu tinha um professor de física que sempre dizia que se nós desenvolvermos uma teoria para dar nosso nome a ela. Por que não? Mas é meio arriscado colocar o seu nome no nome do grupo terrorista, né? Mas eles não eram terroristas, eles eram extremistas. Eles eram no grupo neonazista, né? É que nem o grupo Raquel Sherazade também, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa polêmica, não. A gente já entrou em muitas outras já. A resposta da primeira-ministra israelense, a Golda Meir, ela foi categórica. Não negociamos com terroristas. É daí que vem a frase que os americanos adoram repetir? Não, acho que já eram deles. Ela só repetiu. É que o ato de negociar com terroristas, um grupo que não são bem organizados, que não respondem a um governo, que estão lá apenas para espalhar o terror e intimidação, é visto como um ato vergonhoso pelas autoridades sempre. E abre precedente. Por exemplo, um governo que chama, prendemos aqui seus atletas, queremos a libertação de 234 prisioneiros. Governo, ok. Governo vai lá, ok. E aí, o que, que acontece? Fila, né? Acontece uma fila de terroristas para negociar com aquele governo. E a primeira-ministra provavelmente confiava na capacidade da polícia de Munique e provavelmente no exército para lidar com a situação, né? Sim, não. O exército alemão podia intervir, como a gente vai explicar mais para frente. Isso vai mais para frente, mas ela não sabia disso. Vai um amadorismo da Golda Meir, né? Outra garota. A Golda Meir, ela foi uma excelente primeira-ministra, né? Ela que tomou as rédeas na Guerra dos Seis Dias, Sim. É, reergueu a crise econômica pós-guerra dos seis dias, porque Israel teve que se endividar, né? Excelente economista, terrível negociadora. Certo. E então, tomou as rédeas da negociação por vontade própria o pessoal da Liga Árabe com um representante que era o chefe da delegação egípcia. Ofereceram, aspas, muito dinheiro em troca da solução da crise, libertação dos reféns, e a galera do Setembro Negro recusou terminantemente, o que só agravou a crise, certo? Mas esse muito dinheiro foi uma citação? Muito dinheiro foi o que saiu na imprensa. Também. O que saiu na imprensa. Eu acredito que a quantia deve ter sido tão obscena ou tão cheia de zeros que não cabia numa página de jornal. Mas em qual moeda? Foram rúpias nepalesas, foram dinares. E em japonês, ninguém sabe. Acredito que, como eles chamam, American Dollars. American Deve ter sido dólares americanos mesmo. É, o governo alemão estava numa sinuca enorme, ele estava entre a cruz e a espada. Porque, segundo a Constituição da Alemanha Oriental, ocidental, ela proibia a intervenção do exército, certo? Uma vez que a Alemanha Ocidental, ela estava sob sanções que vigoravam desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até hoje o exército alemão não pode atuar. Já está atuando no Afeganistão. A Luftwaffe está ativa no Afeganistão. Ah, não, mas dentro da Alemanha não podem ainda, né? Não, tá tranquilo já tá. Ah, já? Não, a Alemanha já ganhou a confiança de volta. Não, o tratado ele vigorava até 93, se eu não me engano, até a década de 90. Ele vigorava, então, tanto que os americanos já reduziram o contingente deles dentro da Alemanha. Vai ser uma pachorra mesmo, né? A verdade é que em 72 também mobilizar o exército dentro da Alemanha era algo muito complicado, porque eram duas nações. A Alemanha em si eram duas. E mobilizar também o exército podia gerar uma tensão muito maior, né? Podia. Mas o principal motivo era essas sanções. Então, o governo alemão ficou na mão da polícia de Munique e no governo do estado da Baviera, certo? A primeira tentativa de resgatar os reféns foram policiais com abrigo esportivo, né, com moletons. Da mesma forma que os terroristas entraram, né, eles tentaram entrar na Vila Olímpica. Mas é um amadorismo. Só que toda a ação estava sendo filmada pelas emissoras de TV locais, que foram deslocadas para lá. Então, isso aparece no filme, eles estavam até narrando. Narrando, e os terroristas olhando pela televisão, tipo, olha lá. A ideia foi boa, o plano era entrar lá, abater todos que estavam armados e resgatar os reféns. Só que como a imprensa gosta de meter o bedelho e ficar fazendo tudo pra audiência, eles estragaram o plano. Televisionado. Foi. Aí eu queria entender, por que não cortaram a luz na Vila Olímpica? Porque ainda não existia um modus operandi pra lidar com esse tipo de atentado. Assim como no 11 de setembro, não tinha um modus operandi pra lidar com um atentado daquela proporção. A gente está falando aqui de uma escalada de forças. Então, você, atentado terrorista era enviar uma carta-bomba, um atentado a tiros, um carro-bomba, botar uma mina terrestre na estrada. Um sequestro ali, um sequestro aqui. Sequestro de avião. Não uma coisa tão ousada como você quebrar a sagrada Pax Olímpica para sequestrar civis. E fazer isso de uma forma tão televisionada, tão visível, porque claramente o Setembro Negro queria chamar a atenção. Da mesma forma que foi a escolha das torres do World Trade Center. Isso é assunto para outro cast. É, vamos lá. Logo depois, o governo alemão, ele procurou ceder, né? Dar um meio de fuga para os terroristas, né? Abrindo um corredor aéreo pro aeroporto militar, né? Desculpem a pronúncia, Fuchsenbruck, né, o aeroporto militar. Então, esses os reféns... Peraí. Eu vou pronunciar esse direito. Por favor. Fuchsenbruck. Tá, temos aí um alemão. Não. De novo, por favor. Fuchsenbruck. Fuchsenbruck. Então, foi criado um corredor aéreo para levar terroristas e reféns por helicóptero, né? Foram dois helicópteros. promessa que eles não seriam seguidos. Sim. E se eles libertassem os reféns no meio do caminho. É, as garantias. Ia soltar os reféns de paraquedas? Eu não entendi. Não, não, ia pousar no aeroporto. Um Boeing 727 foi disponibilizado para eles. E eles iam lá, haveria troca de reféns pela liberdade dos sequestradores. O combinado era esse. No entanto, o governo alemão, o governo da Baviera, ele teve outra ideia brilhante que foi posta em operação com sucessivos e bizarros e infantis erros. Amadores. Amadores. Primeiramente, snipers mal treinados, sem rádio e mal posicionados. Se eu não me engano, esses snipers foram escolhidos porque eles eram excelentes atiradores de fim de semana. Sim, eles inclusive eram da seleção da Alemanha Ocidental de tiro. Eles, olha, tem como vocês ajudarem aqui? A gente tá precisando. E ah, bom, beleza, não tô sem fazer nada, a competição é só depois de amanhã. Até porque os Jogos Olímpicos, mesmo sob protestos e abandono de atletas, eles não pararam. O show deve continuar. Com esses snipers... Que estavam usando armas que não eram devidas para o uso do sniper. Eram submetralhadoras, não? Armas de competição. Não havia tropas de assalto prontas para intervir, nada. Não havia comunicação centralizada com o centro de comando. Então todo mundo estava agindo a moda caralho, sobre o seu bom senso. Lembrando para os jovens que não existia celular na época. Sim. Mas já existia rádio. Sim, que eles esqueceram em casa. Sim, rádio estava na Segunda Guerra Mundial até. E os policiais que deveriam estar dentro do Boeing 727, na pista de, por favor, Pedro... Forstenburg. Simplesmente não estavam dentro do Boeing. Pela minha fonte, eles ficaram algum tempo dentro do avião, mas eles decidiram abandonar sem avisar ninguém. Mas tipo o quê? Vamos sair pra tomar um café e depois entrar no avião de novo? Não, tipo, deve ter pensado o seguinte, tem os snipers ali do lado de fora, não precisam da gente. Ah, tá tranquilo. Não, tem sniper lá. Vamos pra casa. Pega nada. Saíram. E, pra complicar mais a situação, oficiais do Mossad já estavam na pista... Sem o conhecimento das autoridades alemãs, ou com o conhecimento das autoridades alemãs, seja nas duas hipóteses, isso estava muito errado. Nas duas hipóteses, são terríveis, para negociar com os sequestradores. Isso árabes. Foi o estopim. Nós, israelenses, vamos negociar com os caras. Resumo da ópera: tiroteio generalizado. Que era se esperar, né? É no mínimo. Tinha todas as setas apontavam pra tiroteio, todas as setas apontavam pra um balde de 5 litros de merda caindo no ventilador industrial. Sim. Eu não sei quem começou a atirar, eu não lembro agora, mas a reação dos terroristas foi o seguinte: a gente vai matar os reféns. Então eles mataram os reféns e foram mortos, menos 3. Certo. Nesse interim, tá? A genialidade do oficial responsável pela operação, o oficial alemão responsável, esqueceu-se de acionar o apoio blindado. O que causou o atraso desse apoio blindado não foi o esquecimento desse oficial, só isso não. O apoio blindado ficou preso no trânsito. Imagina assim, vários blindados da polícia presos em alguma estrace de estavam lá na autobahn. Aí presos em algum sabe, buzinando. E chegaram muito depois do tiroteio ter começado. Ou seja, tudo desincronizado. Quando a merda já tava generalizada e feita, eles chegaram pra ver. Eles chegaram lá e devem ter perguntado: a gente deu alguma coisa, camarada? Camarada. Não, eles chegaram no meio pro final da festa, assim, um pouco antes do parabéns. Já tava todo mundo bêbado. Certo. Quando esse apoio terrestre chegou, os terroristas ficaram apavorados e metralharam o primeiro helicóptero que serviu, né, de transporte pro aeroporto. Esse helicóptero estava com 4 reféns e, não satisfeito nesse apavoramento, o terrorista jogou a granada dentro do helicóptero. Um dos reféns que ainda estava vivo morreu por inalação de fumaça. Olha, depois de ser metralhado e granado... Metralhado, granadado... Pois é. Morriam o Berger, Friedman, Halfin, Springer e depois outro metralhista temporou. Desculpa. Outro terrorista metralhou os reféns, né? Então morria. Outro helicóptero, não era? O segundo helicóptero, né? Morrendo o Guttenfond, Safira, Shor, Slavin e, por final, o Spitzer. O André Spitzer, né? André Spitzer, que chegou na hora ali. Eu acho que foi o mais azarado de todos, foi o André Spitzer. Ele só chegou ali depois da festa. Se ele tivesse se atrasado, se ele tivesse ficado pro último brinde da festa, pro último pedaço do bolo... Se ele tivesse parado pra fazer carinho no gato que tava na rua... Ele não, isso não teria acontecido com ele, sabe? Não, pois é. Coitado do cara, meu. É, nessa confusão toda, um dos, aspas, atiradores alemães e um dos pilotos ficaram, foram feridos por fogo amigo. Não foram, porque os terroristas se limitaram a metralhar os reféns e não trocar fogo com as forças de segurança. O setembro negro já tinha a convicção, se não funcionasse, era pra eles matarem todos os reféns e jogar a vida deles fora. Sim, sim. Eles já estavam ali, é como se eles já fossem pra lá mortos, né? E até hoje funciona assim as células terroristas. Ou você completa sua missão ou você não volta. É, vitória ou morte. Não é ou você completa sua missão ou você não volta. É você completa sua missão e também não volta. De qualquer forma, você vai e não volta. Não volta tá em todas as cláusulas. Seu sacrifício é suficiente. Isso. Não volta. Se você pega o contrato default, né, pro cara que vai fazer um atentado. A expressão não volta deve estar em todas as cláusulas. As duas partes concordam em... Que não volta. Não volta. O policial alemão Anton Fliegerbauer morreu de bala perdida. Era ele que estava na torre de comando do aeroporto. Então um tiro acabou acertando ele. E mais 5 terroristas foram mortos na confusão. Certo. E as notícias, e o que foi noticiado é que todos os reféns estavam bem e todos os terroristas mortos. Isso foi desmentido algumas horas depois. Isso. A mídia tá de parabéns. Não, eu acho que a mídia fez o que obedeceu ao governo. Depois da cagada que ela cometeu de filmar a operação, a primeira operação de infiltração, eu acho que ela deveria pagar, né? Então acabou obedecendo ao governo. Um fugitivo acabou morto 40 minutos depois em combate com as forças de segurança da Alemanha Ocidental. Mas ele fugiu, o quê? Roubou um carro, tipo GTA, aconteceu o seguinte, sobraram 3 terroristas, 2 ficaram pra enfrentar, mas eventualmente se renderam. Esse outro, ele largou tudo e fugiu pro estacionamento, só que a polícia tava lá, tava na região pra acompanhar a saída dos reféns e a operação de resgate e conseguiu parar ele, só que como ele resistiu, ele foi morto. Ele fez o que deu, vamos colocar assim. Fez o que deu pra fugir. Jogou o fuzil pra cima e saiu correndo. Sabe, é o mínimo, né? Ele virou o Rambo, só que ele morreu. Não, virou o Rambo, porque o Rambo não foge, né? O Rambo não. Estados Unidos cara... não foge. Não foge. Ah, foge sim, mentirosos. É, claro que ele sabe que pode. A reação de Israel, né? Ela foi em 2 estágios. Aí entra o filme Munique. Aí sim. Aí a gente começa, dada essa pequena introdução, muito maior do que a gente vai falar sobre o filme, vamos falar sobre o filme. Vamos, por que não? O filme começa com cenas gravadas pela imprensa na época do sequestro e por dramatizações do resgate. Sim, e os atores que fizeram o israelense estão de parabéns. Dava pra ver o medo neles. Sim, sim. A reação de Israel, ela foi perpetrada em 2 estágios. O primeiro estágio foi uma campanha militar feita por bombardeios aéreos e artilharia com o intuito de eliminar palestinos de altas patentes. Bombardearam 2 campos de refugiados. Certo. Fósforo Branco, que é o default do governo israelense. O Fósforo Branco é ilegal, não é? Depois da Convenção de Genebra? Sim, mas explica isso pra Golda Meir, né? Então, tia Golda. Clama-se, a OLP contou na época que cerca de 200 civis palestinos foram mortos e cerca de 600 foram feridos, mutilados e queimaduras muito sérias. Não satisfeita, foi colocada a Operação Cólera de Deus, a Mitzvah Zan Hael. Esse foi o codinome. De novo, por favor. De novo? Uhum. Mitzvah Zan Hael. Operação Cólera de Deus. Cólera de Deus, também chamada de Ira de Deus. Fúria de Deus. É, vale contar que Deus estava zangado. Como em boa parte da história humana. Sim. É uma operação do Mossad, autorizada pela primeira-ministra. O objetivo era eliminar os responsáveis pela organização do massacre. Durou cerca de 20 anos. Durante esse tempo, foram levantadas células secretas, autônomas e ignorantes entre si, de assassinos israelitas que mataram dezenas de conspiradores suspeitos em toda a Europa. Vale lembrar... Europa e Ásia Menor. Vale lembrar que, se nós colocarmos uma lista com todos os mortos, seria um podcast de 6 horas. Mas vamos nos ater aos alvos mostrados no filme Munique. Certo. 11 alvos, correto? Vai. Foram 11 alvos, nós selecionamos aqui 4 principais. Que também, se a gente for contar minúcias de cada um, né? A gente recomenda que veja dava o filme. Dava um podcast por assassinato, né? Dava um podcast por assassinato, que vai da organização até a fuga dos assassinos. Vai um podcast fácil por assassinato. O primeiro da lista foi Bael Abdel Zweiter. Foi baleado 11 vezes em Roma, né? A cidade do amor cristão. Sim. Exala um clima de balear alguém 11 vezes, como não? Mas a cidade é do amor cristão, não do amor judeu, pô. Ah, morreu mais. Muita gente morreu em Roma durante toda a história da humanidade. Sim, sim, sim. E mais um, menos um. Talvez com 11 tiros. Não, talvez tinha máfia, né? Com 11 tiros também não devia ser nada inédito. Um dia normal em Roma. Dia normal, passa o carro metralhando alguém na rua, transeunte qualquer. Pois é, não é máfia, é problema deles lá. É só não falar com a polícia pra ficar bem. Sim, como toda a polícia. Dois agentes do Mossad tocaiavam ele quando o Ael, ele voltava de um jantar e após os disparos, os assassinos foram levados pra uma safe house. Entendeu? Uma safe house em Roma, eu só imagino uma igreja. Um daqueles apartamentinhos, né, perto, né, da praça do Coliseu, né? Sabe aquele apartamento que é meio sujo, que ninguém entra? Também conhecido como aparelho. Em seguida foi o doutor Mahmoud Asmari. Não, vou arabizar aqui. Hamsari, né? Doutor Mahmoud Hamshari. Hamshari. Não, mas aí pegou meio francês, né? Se bem que ele foi morto em Paris, né? Ele era representante da OLP na França. Então, Hamshari. Usando o disfarce de um jornalista, um agente do Mossad, isso tá no filme, é uma cena mais do que tensa. É extremamente tensa. Sim, ele conseguiu uma entrevista no apartamento do Dr. Mahmoud, em Paris, para permitir que uma equipe de explosivos conseguisse instalar uma bomba debaixo da mesa do telefone. No filme, a bomba está no telefone. Sim, ele pede pra usar o telefone, faz as medidas, e quando tá todo mundo fora de casa, eles substituem o telefone pela bomba. Ali foi os explosivos foram colocados debaixo da mesinha do telefone. E ele não morreu completamente pela explosão no dia 11 de dezembro de 70. Ficou fudido? Sim, mas morreu depois de um mês devido aos ferimentos e estilhaços de telefone que voaram nele, né? E telefones na época eram tipo aquelite, não? Aquele telefone de hipster, de girar a rodinha, sabe? Eu não sou um hipster, mas eu quero muito ter um telefone desse, é maneiro. A tua avó deve ter esse telefone. Minha avó tem um telefone sem fio, daqueles de 3 pontos, é melhor que o daqui de casa, ficou revoltadíssimo. Não, ela deve ter em algum lugar, tá guardadinho, no fundo do armário. No armário? Em 24 de janeiro de 73, Hussein al-Bashir, que era o representante da Fatah na ilha do Chipre, ele desligou as suas luzes do seu quarto de hotel, né, na cidade de Nicosia, ou Nicosia. Nicosia fica perto de Limassol, né? Sim, cidade histórica. O que é interessante é que ele estava escoltado por agentes da KGB soviética, uma vez que a União Soviética provia, assim como os Estados Unidos provia apoio para os israelenses, os soviéticos, por sua vez, se acharam no direito também, por que não, de apoiar palestinos. Porque a Guerra Fria sempre foi o seguinte: se o seu inimigo é amigo do meu inimigo, eu sou teu amigo, cara. Muito justo em qualquer guerra, né? É justíssimo. Eu não me lembro já que eu ouvi essa frase, esse pedaço de sabedoria, mas era... A Guerra Fria é como se fossem dois adultos pondo as crianças pra brigar. Uma rinha de crianças. Uma rinha é, de criança. O nome da Guerra Fria é Guerra Fria justamente porque nunca teve conflito direto entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com os Estados Unidos. Sempre tá, foi através de terceiros. Sempre outros brigando por procuração. Procuração? É, então... Cartório, reconhecer firma. Momentos depois... A bomba colocada debaixo da cama pelo Mossad, ela foi... Eles receberam um sinal, né, do sensor que ele deitou na cama, e eles remotamente detonaram a bomba que não só explodiu a cama, mas o quarto e parte do andar do hotel. Provavelmente o hotel era um prédio histórico, aqueles filhos da puta destruíram um prédio histórico. Provavelmente. Não deixa dúvida, né? Sim, sim. Consideraram o pessoal que estava no quarto, perdas aceitáveis, né? Aceitáveis, curso. E o último aqui que nós abordaremos é o Dr. Basil Al-Kubaisi. Kubaisi. Em Paris, dia 6 de abril de 73. Professor de Direito da Universidade Americana de Beirute. Universidade Americana de Beirute? Alguém me explica aí? É a franquia, né? Franquia. É que nem a PUC aqui no Brasil. É. Ah, tá. Ele foi morto a tiros quando voltava pra sua casa depois de jantar com amigos. Tá, esses são os principais alvos. Tem muito mais alvos, muitos e muito mais alvos. Mas chegamos agora no As de Espadas da Setembro Negro. Ali Hassan Samé. Também conhecido como o Príncipe Vermelho. Ah, ficou bonito essa aí. Sim. Ou como... Como não sabiamente chamou a cagada final. Sim, essa foi a cagada final. Ele era chefe da Força 17, que era uma unidade de elite. Autoridade palestina. Sim, e um dos mais importantes operativos do Setembro Negro e muito provavelmente o mentor intelectual de toda a operação do massacre de Munique. Um ano depois... Depois de Munique, né? Munique, é. Depois de Munique. Um ano depois de Munique. Quase um ano, porque foi em julho, né? Sim. E outra coisa, o pessoal do Setembro Negro contesta até o seu desmantelamento, que foi o Salamé, né, o Ali Hassan. Mas o Mossad botou na cabeça, vai ser morto. Acreditava... É, o Mossad pega. Sim. O Mossad acreditava que Salamé estava numa cidade pequena na Noruega chamada de Lillehammer. Lillehammer, abre parênteses, Lillehammer é o mapa do Wargame e uma série muito boa sobre o mafioso em recuperação. E também antiga sede das Olimpíadas de Inverno de 1994. Pequena, mas famosa, hein? Contracast também é cultura. É. Contracast é cultura, não é também, não, é nosso alvo. É. Não entendi a piada, Pedro. Então, uma equipe de agentes matou, devido à contra-informação do Setembro Negro, matou um garçom marroquino, Ahmed Bokini, um garçom marroquino não relacionado em nada com o ataque de Munique, nem era simpatizante, afinal o cara era marroquino. O cara só precisava de um emprego. Sim. Então, devido à contra-inteligência, ele foi morto por engano. E engano. Engano. E a polícia norueguesa, né, a polícia de Lillehammer e a inteligência norueguesa prendeu 6 agentes do Mossad, incluindo 2 mulheres, 2 esposas, né? Eles foram capturados, enquanto outros, incluindo o líder Mirk Harari, esse conseguiu fugir para Israel. O líder da operação, claro, né? Sim. Os 5 dos capturados. Fugir mesmo? Ou foi? Acho que isso é uma especulação minha. Eu tenho a impressão que a fuga dele foi facilitada. Foi oferecido esses 5 de bois de piranha, pro líder da célula poder fugir e reorganizar. É que como a gente vê nos filmes de ação e nas séries até, quando tem o cabeça e tem os minions. E as organizações sempre querem o cabeça, porque na teoria é muito fácil encontrar gente disposta a trabalhar pra você. Mas porque... gente que faz bem o trabalho é muito difícil. Normalmente o cabeça, ele tem informações sensíveis sobre a operação. Então imagina um dos líderes de uma célula do Mossad, né? Imagina se conseguissem fazer o cara cantar. Pois é. Então, eu duvido que consigam fazer um agente do Mossad cantar. Não. Os nazistas, eles tinham o seguinte lema: todo homem fala. É, mas vamos lembrar que eram noruegueses, né? Os noruegueses. Extreme. Eles deixaram de ser vikings há uns 1800 anos. Por aí? Não, mas eu acho que funciona que nem os nossos genes de vândalos, dos bárbaros da Itália. Nós eventualmente vamos querer destruir alguma coisa. Eu acho melhor deixar os noruegueses em paz, vai que eles decidem matar todos. Ou seja, todo mundo tem um gene Black Bloc, né? É. Então eles foram capturados. Horrível. Foi horrível. 5 dos capturados foram condenados por assassinato e presos. No entanto, foram libertados e voltaram para Israel em 75. Provavelmente foram. Depois, né? Provavelmente fruto de alguma negociação entre o governo de Israel e o governo norueguês. Mediado. A Golda Meir pôs o pau na mesa. Provavelmente mediado pelo governo americano. Ou talvez isso era só pra mandar um recado pras agências de operações secretas do país seguinte: não me façam a cagada de matar outro civil de novo. Sim, esporro dado. As autoridades consideram que o próprio Salamé foi crucial ao conduzir o Mossad para fora do seu curso, dando informações falsas sobre o paradeiro dele num caso de clássica, de clássico uso de contra-inteligência. O Salamé, 6 anos mais tarde, ele foi morto por uma bomba. Ele conseguiu estender a vida dele 6 anos com esse serviço de contra-inteligência. Onde que ele morreu? Eu não sei dizer agora. Não. Deve ter sido na Inglaterra, não sei. Deixaram o cara circular assim, livremente, pela Europa? Sim, porque o cara era líder de uma célula. E outra coisa, pensa-se que o próprio Salamé, ele tenha tido apoio da CIA para, em troca, apoio financeiro, para em troca deixar autoridades americanas em paz. Se você levar em consideração que o Setembro Negro deve ter matado poucos ou nenhum funcionário do governo americano ou civis americanos, é uma teoria que até se solidifica. Então a desconfiança é que o próprio Salamé tenha tido algum apoio da CIA, alguma intocabilidade. Então aqueles que não estudam história estão fadados a repeti-la. Certo. Não é só aqueles que não estudam história, é aqueles que não entendem a história. Sim, né? Não adianta só decoreba. Mas... Então esse é o quinto líder radicalista que acabou virando, né? De costas. Raposa de estimação dos americanos, né? No entanto, com essa lição, né, sobre história, vamos falar um pouquinho sobre o filme, né, que foi um produto bem atípico do Spielberg, né, que ele está acostumado a dirigir trabalhos mais épicos, como o Amistad, o Resgate do Soldado Ryan, E.T., né? Também que aqui não é um filme overrated, né? Sim, mas veja bem, o Spielberg, ele tá acostumado a produzir, dirigir clássicos família, e filmes mais, por assim dizer, mais grandiosos, sabe? De produção mais grandiosa. E né? Lista de Schindler, por exemplo. Lista de Schindler eu assisti com 16 anos na aula de história. Uhum. E foi bastante chocante. E o E.T. eu assisti quando eu tinha 12 anos e eu não lembro se eu chorei. Eu tinha medo do E.T. quando eu era criança, porque eu fui ver com 4 anos, né? Compatível com a idade, fui ver quando lançou. E anos mais tarde, quando eu fui ver de novo, na verdade, eu vi no passado. Ok, né? Eu aceito o seu argumento, não concordo, mas aceito. Vamos lembrar que você não estava no público-alvo. E.T. é um filme para criança. Para criança. Sim. E a fotografia do premiado Janusz Kaminski, parceiro do Spielberg há muito tempo, né? E o filme você vê que ele tem uma fotografia bem escura, se vocês repararem, uma fotografia de... E as cores, né, são densas, né? São menos fortes. Mais frias. Sim, isso torna o trabalho, né, parece, é quase um documentário. Se você levar em consideração, é quase um reality show daquele pessoal do Mossad. Big Brother, Setembro. É quase isso. Se você olhar as cenas de refeição deles, as horas de lazer... Ah, sim, o Daniel Craig, né, como agente do Mossad, tá impagável. Ele tá muito bem. Ele tá melhor lá do que como James Bond. Sim, sim. Discordo. Calma, não gosto dele como James Bond. Esse é assunto pra outro cast. Sim, sim. Temos o Eric Bana também no filme, né? Eu só conseguia pensar em Hulk. É verdade. É verdade. Roteiro de Eric Roth, roteirista do Forrest Gump. Baseado, tudo isso baseado num livro de George Jonas, o Revenge, né? Então, baseado em livro, não sabia. É baseado em livro, né? E é uma direção menos comercial, é quase um filme independente do Spielberg, né? Ele também não, apesar dos prêmios, ele não recebeu tanto lucro, não é? Não, foi quase um trabalho autoral da parte dele, né? E o Spielberg, que ele queria, tipo, a mensagem era essa, como eu falei no início, que não tem como acabar o círculo do ódio. Quanto no início o pessoal do Mossad tava lá pra fazer o trabalho dele, mas daí tudo começou a se tornar muito pessoal. Verdade. Vocês perceberam isso? Verdade, a coisa ficou quase como... Quase não, a coisa virou uma vingança dos israelenses contra quem perpetrou o ataque. Em Atenas, sim, eles dividem a casa segura com os palestinos, não? No Chipre. Foi. Ah, foi em Chipre? Foi, eles dividem por engano e foi aquela fonte. Eu não sei dizer se aquela fonte do Louis, né, ela é real. Talvez tenha sido alguma... Alguma licença poética, né? Eles tinham alguma fonte, porque as informações eles conseguem de algum lugar. Chegavam nele, né? Chegavam neles. E é isso. É. Falamos bastante. Falamos. Acertamos alguns estereótipos, como não. Sim, como por que não? Não nos odeiem. Não nos odeiem. Não me odeiem, eu tenho sangue judeu, acabei de descobrir essa, então. Certo. Então não é racismo. Não é. Quando é feito com seu própria etnia, não é racismo. Não pode ser racismo. E impossível. Deixamos vocês aqui. Uma ótima semana e sigam com suas vidas. Olha aqui, doutor. O negócio é o seguinte. Eu fiquei sozinho com a minha secretária e bati um papinho com ela. Sabe como é? Papinho pra lá, papinho pra cá. A carne é fraca. Ó, acabou acontecendo tudo. Continue. Ontem de manhã, a lavadeira, uma pobre mulher humilde, ficou sozinha comigo, conferindo o rol. Eu bati um papinho com ela. Sabe como é, né? Papinho pra cá, papinho pra lá. A carne é fraca e acabou acontecendo tudo. Continue. Hoje de manhã, meu cachorro mordeu a perna da vizinha. Ela foi lá em casa reclamar. Aí eu bati um papinho com ela. Sabe como é? Papinho pra lá, papinho pra cá. A carne é fraca e acabou acontecendo tudo. Continue. Sabe, doutor, foi por isso que vim até aqui. Eu queria bater um papinho com o senhor. Comigo não!